Rádio Salvador 3897, passa 120. Sim, Tina, pode de Leda. Sou de Leda, solicita coordenado possível nível 360 para 3897. Sim, te aguardo. Um 6259, chame Recife, 1251, alterna 3395. 251-2395, é isso? Negativo, secundário é 1-3395. 3395, obrigado, boa noite. Boa noite. Q06, decolagem autorizado no 0, vento no 30 graus 079. Matheus, iniciando 4206. Antena 0, gol na minha cotinha. Então 3897, Centro Recife solicita que suba restritas ao nível 320, aguardando autorização para o 360. Chame o mesmo na frequência 251, alterna 3395. Pronto. Então 3897, copiou o controle? Afirmativo, copiou. 320, restrito, aguardando. Afirmativo, Recife em 251. Sim. Bom, 06, decolado os 33, controle ao 20, decimal 8, boa viagem. 208, Cojão, boa noite, senhor. Muito obrigado, até a volta. Controle Salvador, nosso centro Cojão, boa noite, azul 4206. Azul 4206, contato radar, sua página 330, na saída por Caracaju. O Caracaju, acendendo 330, azul 4206. Gente, quantas milhas? Aproximadamente 10 milhas. Gente, a base de desvio, beleza. Gol 971, autorizado ILS, reporte estabilizado. Relato estabilizado, gol 971. Portela 7204, desça para 2000 pés, ajuste no 097. Para 2000 pés, 7204. Decolado aos 34, controle no 208, boa viagem. 208, gol no 645. Diabo, 3519. Patrulho voo na 645, tá passando 1500, curvando à direita devido a formações do perfil da saída aqui, ok? Sim, autorizado curvar à direita, presente e todo interesse direto Leda. Ok, vamos avaliar devido à condição meteorológica, creio eu que vai ser possível sim. Eco João November, controle. Cruzou 90, serviço radar encerrado, 55 milhas sudoeste, Salvador. Mantenha a frequência no Rio Brasil 085 e leve frequências 120.1. Controle Salvador Azul 4206, está visualizando formações justamente em cima de Fuca, pode voar Aracaju? Autorizado desvio. Autorizado desvio na esquerda na frente de Aracaju, 4206. Gol 645 voando Leda. Sente, gol 645. Azul 6973, chame Recife, frequência 1251, na alterna 3395. Boa noite. Estabilizado com 1971. 971, completo de aproximação, chame a torre 118, decimal 95. 1895, obrigado, deixa. Testado de 7204, autorizado ILS, que foi pista na 0, ajuste na 0 na 7, reporte estabilizado. Testado de 7204, inicie redução 1809. 1971, cheque o trem, livre pouso, pista na 0, vento 130 graus, 2 de noite. Baixa aí, travou, livre pouso, 1971. Chame Recife, 2685. 1-2-685-4206. Tente passar o 7204, complete aproximação, chame a torre 118, decimal 95. 118, boa noite. tinha um táxi de Alfa, resposta 3-6. Alfa, resposta 3-6. Livre pouso, pistão no 0, vento 130 graus 079, informa destino 097. Livre pouso, ou 04. 197, pronto. 4397. Salvador Galeão, 360, 210, decola pista 90, curva à direita. Israel Leida Motiva, controle 208, transponder 5497. 3197, autorizado, Galeão, nível 360, Israel Pesuda, decola pistão 90, após decolagem, curva à direita, na saída Israel Leida Motiva. Controle 7120, com 8, transponder 5497, 3197. Portão 5, time pronto, 3197. Siga. Chame Recife, 125, correção 1288, até 260. Oito, meia, meia, chega da mar e desce para nível 050. Zero quatro, táxi de Alfa, reporte na Delta para o cruzamento. O cruzamento ali para o 04 autorizado. ataque. Ataque de alfa, 0895, ajuste no 0 na 7 da Real. 66, autorizado descida para 2010, ajuste 1097, livre LS, reporte estabilizado. Gol 866, 2000 pés, 1017, autorizado LS, em reportará estabilizado. MME estabilizado LS da pistão na zero. Gol no 866, torre 1895. 1895. Estão 3097, controle 1208, bom voo. 08, uma boa noite, 3, 19. Controle Salvador, boa noite. Está 3197, transfere Nadael. 3197, contato suba 360. Prossiga com forma autorizada, após 2000, peço para direto Leda. E após 2000, direto Leda, 3197. No 866 no solo 00, libera a pista próxima, interseção à direita, chame solo em 121, decimal 9. Direito, desonado, obrigado. Aguarda a foto, Então, 3197, chame o centro Recife, frequência no 25 decimal 1, até no 33 decimal 95. Mono, altera 3395. Papa 083, Skokie identification, distance of 4,000 feet, NH1017 is cleared, mouth arrival. Belo Horizonte, isso, Uno, Capão, Capão. Utilizado Salvador, BH, nível 200, via Whisky, Uno. Regulado a pista 17, com curva à direita, na saída da El Coral. Controle 208, transponda 5126, Whisky 98. Meu indicado? 09 à direita, ponto 018, 195, o ajuste no 017, tem uma boa viagem, uma boa noite no 019. No 971 já pode ser aqui de solo, o Leonardo Augusto está ficando, após está autorizado, já que estou para o carro, senhor no 971. E agora dá pra gente, vai transferir 295 com a torre e o agente no 097 na parte da hora de... tá? Uma boa viagem, uma boa noite. Whisky 908. No 168, livre final em 10X-Rei, piso no 0, Salvador, reporte estabilizado. Ajuste em Salvador ainda permanece no 0, 17. Ok, autoridade de ADS, no 168, comandante. Lua 099, autorizado a alinhar e decolar da pista no 0, vento no 40 graus com 039. Europa 083, you're cleared from restrictions ahead, descent to 2000 feet, KNH1017, it's cleared, final ILS X-ray approach, report established, all localizer. They're cleared 2000 feet, KNH1017, and yes, for approach, I call you established on the localizer. Europa 083. Europa 083 to confirm the KNH1017. 1017. Ok. Controle Salvador, gol 0099. Gol 0099, boa noite. Contato, Ravana, decolagem, sobre 3620, após 2000 pés, direto Leda, após Leda, Mótima. 2000 pés, direto Leda, Leda, Mótima. 95, 1971, condições de linha de colagem parada? Bruno 971, copiou? Bruno 971, tem condições de linha de colagem parada? Torre Salvador? 71, eu não copiei, mil perdões. Tem condições de alinhar e colar sem parada? Ali decola central do pistão 0, vento variável com 3 nós, agora 1,40 graus, ajuste no 0, 1,7. 68, complete final, chame Torre Salvador, frequência 1,18, decimal 95. 295, 1,18. Whisky, November Whisky, chame na interseção. Salvador, boa noite, gol 1168. Boa noite, gol 1168, tráfego avistado, ajuste no 017, check 3. Baixar travado. Incêndio 1168, vento agora variável com 3 nós, agora 1,50 graus. Quando tiver aproximação, informarei pista livre, 1168. Ok, aguardando, 68. Gol 1168, pouso autorizado, pista no 0, vento de 1,50 graus, 03 nós, ajuste no 017. E repouso na 1-0, 1-6-8. 9-7-1, decolado aos 2-1. Chame agora o controle em 1-2-0-8, bom voo. 2-0-8, obrigado. Do ingresso, Whisky November Whisky, chame alinhado e pronto para decolagem de pistão 7, Whisky November Whisky. Controle Salvador, 1971, decolou na frescura, passando 2000. 1971, contato radar na decolagem, sou 3600. Após 2000 pés, voe direto Leda, após Leda Módena. Ok, vai voar da presente Leda, após Leda vai voar Módena com a nossa com. Europa 083, you establish the local level? Charlie, Charlie, meu parceiro. Europa 083, complete final LS X-ray approach and contact tower 118.95. We tower 118.95. Thank you for all. Bye-bye, Europa 083. Bye-bye. Hello, hello, boa noite, Europa 083. We are 8x05. Good evening, Europa 03, I'm having sight on final turn H1017, continue approach, report when you have landing gear done and locked, and when I sight, Europa 03. Copy, the landing gear is down and locked, Europa 03. Roger, continue approach, stand by for clearance to land. We continue. Voo 1168 no solo 23, libera a pista próxima à direita, chame solo em 121 decimal 9. Europa 083, you're clear to land runway 10, wind is 180 degrees, 03 knots. Clear to land runway 10, Europa 083. Gol no 099, chame Recife 1251, alterno no 3395. 3395, muito obrigado. November Whisky, atento a esse turbulência do Alfa 330 da Europa, que acabou de cruzar a pista no 7. Autorizado a decolagem da pista no 7, o vento de 190 graus com 03 nós. Delta 083 on the ground at 26, vacate the runway in the next intersection to your right. Then contact ground frequency 121.9 Europa 083. Okay, vacate next right turn 121.9 Europa 083. Tango Whisky, November Whisky, decolado aos 27, chame agora o controle de Salvador, frequência 1-20.8, uma volta. 1-20.8, boa. Salvador, boa noite, Europa 083, vacating call. Europa, é 083, taxi via Alpha, report before taxi Juliet. Taxi Alpha, report before Juliet, Juliet Marshall 2, Sam 6, Europa 086. Aqui 15 graus à esquerda por 10 milhas para evitar a formação. Desde o Whisky November, o Whisky após retornando a rota. Portará. 62.